meu viver é esperar você. Menina, a menina poderia dizer-me qual será, porventura, a sua melodia romântica predileta quando contexto é o cancioneiro nacional? Num recanto radiofónico como de hoje, gostaria que partilhasse os seus gostos musicais com os nossos amigos ouvintes. Ai, que agora apanhou surpresa! Não seria minha intenção, como compreenderá. Aprecio as azeitonas! Aquela! Anda a ouvir os helicópteros? Anda comigo ver os aviões. Exatamente! Perdoa a minha ignorância. A melodia que referiu será mais apropriada para outros contextos. Não se importa de eleger uma alternativa? Certamente que não. Viajemos, pois, até Peniche, local de nascimento do já falecido Beto. E ele, que no seu trabalho discográfico de 2006, Porto de Abrigo, interpretava Dois Corações Unidos. Eu, um sonhador, a menina, uma dama. Assim seja. Agradecida. A menina dança. Será que a mãezinha deixa? Diferente, cada momento é especial. O amor vivido intensamente é como um sonho intemporal. Cumplicidade, paixão, ternura. Tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é aventura entre uma dama e um sonhador. Dois corações. Em janeiro ou em julho,

Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Tenho saudades de te ver. Recordo-me, imagino porquê tua cara flutuar. Porquê que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina, acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira. Foi passando e ele desesperava. A saúde estava, como nunca, afetada. As palavras já não chegavam para expressar o sentimento de vazio que se instalara desde que ela havia partido. Não fisicamente, mas uma partida sim emocional. Foi então que começou a recordar o trabalho discográfico dos Extreme de 1990, Extreme 2 Pornography. Pois o que sentia ia para além das palavras, ou more than words. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje teve uma banda sonora inteiramente romântica e namorada, acompanhada por um conjunto de momentos, o desenvolvimento de uma história fictícia, certamente, vivida por um ser apaixonado. Foi a emissão 122 no dia 22. Coincidência, amigos ouvintes. 12 meses passaram. O abandono e a consequente frustração eram tais que já havia ficado para trás aquele primeiro contacto físico, um momento que se mantinha cristalizado por um palácio que entretanto se tornara tão cinzento. Um ano depois dessa, agora, recordação distante, havia chegado o instante de virar a página. Distração. Era o que ele mais necessitava. Seria benéfico, por exemplo, espreitar as festividades do santo popular da sua terra natal. Colocar a cabeça no ar, nem que para isso fosse necessário recuar até 2002. Sem nunca esquecer a mudança de página no panorama sentimental. Em consonância, curiosamente, com o dia de hoje, numa noite de sexta-feira, dia 22 de junho, havia chegado a ocasião ideal para enverdar por outros rumos, escalar montanhas ou subir degraus casuais para dar um passo distinto, traduzido num primeiro beijo. Muito boa tarde,